da corte. Isso no salão da velha guarda da corte imperial no Rio de Janeiro. Reúne quase 2.000 pessoas, intelectuais, políticos, doutores. Sobe à tribuna e faz um discurso inflamado. Durante algumas horas, Bezerra de Menezes fala sobre a doutrina dos espíritos e declara-se publicamente espírita. A partir dessa data memorável, muitos dos seus companheiros viraram-lhe o rosto. Muitas pessoas que o encontravam na calçada mudavam de lado de calçada a fim de não encontrá-lo. Muitas janelas por onde passava eram fechadas. Algumas pessoas mesmo chegavam a cuspir-lhe o rosto por ter a coragem de declarar-se espírita. Naquela época, meus amigos, nós temos que nos recordar que o espiritismo era nascente em nosso país. As primeiras casas espíritas eram apedrejadas. Várias pessoas saíam em procissões. E quando passavam diante da casa espírita, pegavam pedras e arremessavam em sua direção. Ser espírita, declarar-se espírita naquela época, era praticamente uma sentença de morte e de ser condenado ao opróbrio. E aquele homem famoso, político notável, extraordinário, querido, de exemplo, de probidade irretorquível, declara-se espírita em um acontecimento público. E continua a divulgar a doutrina espírita, escrevendo nos principais jornais da sua época, Jornal do Brasil, a Gazeta, e principalmente no periódico chamado O País, na época um dos melhores e mais importantes do Rio de Janeiro. Assinava as colunas, muito bem escritas, com o pseudônimo de Max. Bezerra de Menezes continuava no seu apostolado. E depois dessa vida de homem, de político, nós queríamos falar do médico Bezerra de Menezes. Muitas pessoas certamente aqui já ouviram falar de muitos casos, de muitos milagres, entre aspas, de Bezerra de Menezes. Até mesmo no meio de outras religiões, nós vamos encontrar devotos, pessoas que admiram, pessoas que socorrem-se de Bezerra de Menezes. Eu tive a grata satisfação de saber um dia que a minha mãe, católica fervorosa, socorreu-se de Bezerra de Menezes em muitas oportunidades. Quando meu irmão Davi, pequenino, adoecido, ela roga ao médico dos pobres o amparo. Sobretudo a ele que tinha uma íntima ligação com a Virgem Santíssima, com a mãe de Jesus, com Maria de Nazaré. Vamos encontrar em toda parte. A minha própria chefe, à época, quando eu trabalhava no INSS em Fortaleza, revelou-me que o seu filhinho, certa vez, estava padecendo de um mal muito grave. Ela socorre-se de Bezerra durante muitas noites e certo dia percebe apenas o vulto, uma barba branca e os olhos muito claros, somente essa imagem. Ela percebeu que era Bezerra. Vamos encontrar em toda parte, porque Bezerra detinha-se a amar tanto aos seus pacientes que nós temos muitas histórias. Certo dia, uma mãe muito pobre, muito humilde, bate à porta do seu humilde consultório e lhe pede ajuda. Ela vem magra, pobre, trêmula, traz nos braços um filho pequenino, muito magro, e coloca na mesa de Bezerra de Menezes. Ele diz: Doutor Bezerra, mandaram eu procurar o Senhor. O meu filhinho está morrendo. Eu não me importo de morrer, Doutor Bezerra, mas salve o meu filho, por favor. Coloca nas mãos de Bezerra aquela criança muito magra, Bezerra examina rapidamente.